no ar. Mais cultura! Pílulas de extensão, arte, ciência e educação a serviço da comunidade. Ladies and gentlemen, senhoras e senhores, meninos e meninas, está começando mais uma edição do Show de Talentos. Hoje, 29 de setembro, e infelizmente será o último show deste ano, mas não tem problema, vamos curtir as atrações de hoje. O integrante do grupo Vem em Mim Que Sou Passinho, Thales Henrique, vai nos contar sobre a experiência de se apresentar nos palcos do Show de Talentos. Olha, o passinho é uma forma legal de você trabalhar hoje em dia, é uma maneira de você chamar, assim, posso dizer, uma cultura onde você chama jovens, representa os jovens e muitas das vezes você tira o jovem do caminho ruim através da dança, porque a dança não é só você chegar e dançar, além de você se expressar, de você usar isso como saúde, você também usa isso como modo de inibir muitas coisas erradas aí hoje em dia no mundo. Agora que o show chegou ao fim, vamos entrevistar algumas pessoas que estavam na plateia para nos contar a impressão sobre o Show de Talentos. Ingrid Achiver, estudante de jornalismo, fala um pouco. Eu gostei muito de vir assistir, porque tem muitos talentos realmente e muita gente boa que faz apresentações de qualidade mesmo. A gente está vendo aqui no IXA dessa vez e além de cantar ou dançar, está passando uma mensagem muito forte, como foi o caso do pessoal que falou do caso do Rafael Braga. Então, além de usar a arte, eles estão passando uma mensagem para a gente, isso é muito legal. A plateia também conta com pessoas que já se apresentaram em edições passadas do show. Letícia Soares, que arrasou no violão na terceira edição do Show de Talentos, fala um pouco sobre sua experiência. Eu acho sempre incrível quando a gente pode tocar numa mente onde as pessoas querem ouvir. Eu acho que o Show de Talentos é esse espaço onde a gente tem essa atenção, sabe, com o que se está fazendo, com o que se está ouvindo, enfim. E por fim, vamos ter uma conversa com um dos produtores do Show de Talentos, Gabriel Combe. Acho que o melhor pra mim é ter esse contato mesmo, de saber que depois daqui eu já fiz amizades. Eu conheço pessoas de Marianas que me mandam mensagem hoje pro WhatsApp, pro Facebook, e a gente conversa muito sobre, e foi por causa do projeto que eu tive esse contato com essas pessoas. Então eu sei que são pessoas que cantam maravilhosamente, que estão aí procurando uma chance, que eu acho que quando elas tiverem, elas têm tudo pra decolar. E assim se encerra a quarta e última edição do Show de Talentos. Para saber mais, acesse facebook.com/showdetalentoscultura. Eu sou Thaisa Bocardi, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Pílulas de Extensão, conhecimento a serviço da comunidade. Este programa é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Extensão da UFOP e a Rádio Plural.